www.targetw.com e viva o mundo Target. Yeah. Yeah. thinking now. Cause hopelessly, the hopeless we have so much to feel good about. Oh, it's gotta be good life. It's gotta be good life. This could really be good life, good life. I say, oh, this is really what you came for. The city is a fine night. This could really be good life, good, good life. Oh, yeah. Good, good life. Good life. Ooh, ooh, ooh. Listen to my friends in New York. Say hello. My friends in LA, they don't know where we've been for the past few years or so. Paris to China to Colorado. Sometimes it's airplanes I can't talk about. Sometimes it's bullshit that don't work. Now we have got a story. So please tell me what there's to complain about. As 5 melhores pop hits. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July. Cause baby you're a firework. Come on, show them what you work. Make them go as you shoot across the sky. Let it shine. songs. Pop Hits. Target Radio, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Fala aí, baby, tudo benzinho, na paz de Deus? Bom, eu espero que a sua tarde de sexta-feira esteja excelente e que você tenha um final de semana perfeito. Claro, na companhia da Target. Acompanhamos a edição da tarde do Pop Hits. Rolaram aqui na Target os 5 sons mais votados na tarde no portal targetw.com, a referência para o mundo. Por aqui, Ricardo Borges and you got Richard on the best stations. E na tarde, o primeiro lugar do Pop Hits ficou para Kate Perry, Firework. Número 2, One Republic, Good Life. Na terceira colocação, Britney Spears, Hold It Again Me. Número 4, Taylor Swift, Back to December. E o quinto som mais votado na tarde, What's My Name, Rihanna e Drake. E é você que manda aqui no Pop Hits. Você pode mudar tudo pra noite. Clique em www.targetw.com, participe e, é claro, confira tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. O planeta todo visita targetw.com. Quem acompanha a Target sabe de tudo. E para seguir a rede no Twitter, @ Target Rádios. Pop Hit do ouvinte. E o pedido da tarde de sexta-feira chega de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Beijo para todo o pessoal daí, especialmente para Maiara Soares, que está a fim de ouvir o som de Skank. Eu disse a ela: à noite tem mais Pop Hits. Fiquem todos com Deus e até já. Bye, bye. Quando eu disse a ela que o amor passou, a cidade levemente flutuou. Ondas amarelas a contorno cheia, a cidade simplesmente me odeia. Mesmo sabendo que a vida nos engana, mesmo sabendo que a opala não é plana, mesmo sabendo que a dor cartesiana, mesmo sabendo que só música baiana, oh, eu disse a ela que o amor morreu, a cidade sutilmente estremeceu. Estás em janelas, estás no breu, a cidade dos meus dentes, tu e eu. Eu disse a ela que o amor passou, a cidade levemente flutuou. Ondas amarelas na contorno cheia, a cidade simplesmente me odeia. Oh, eu disse a ela que, eu disse a ela então, eu disse a ela. Eu disse a ela não, disse a ela não. Mesmo sabendo que a vida nos engana, mesmo sabendo que a opala não é plana, mesmo sabendo que a dor cartesiana, mesmo sabendo que só música baiana, oh, eu disse a ela que, eu disse a ela então, eu disse a ela que, eu disse a ela não, disse a